arranjo do Zacarias canta há muito tempo. It's been a long, long time. Mas, para o Dr. Marco Bala, que é historiador, temos ainda Alcide Gerardi, destacando-se ao piano neste arranjo do Lírio Panicali, o pianista Britinho, que tinha um som todo seu. Alcide Gerardi Britinho, do Paulo Borges, Cabecinha no Ombro. Mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma e encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma e encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. A minha boca com teus beijos sensuais há muito tempo atrás. Vivo a sonhar que tu um dia voltarás há muito tempo atrás. De amores mil fizeste a vida iluminada. Eu sozinho vou por minha estrada. Um beijo nada mais faria tudo como foi há muito tempo atrás. celeste a vida iluminada. E eu sozinho vou por minha estrada. Um beijo nada mais faria tudo como foi há muito tempo atrás. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora. Se ela vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora, porque gosta de mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. A nossa Lafique Imóveis esteve em festas, pois, na última sexta-feira, quem recebeu os parabéns a você foi a direta funcionária da Lafique Imóveis, dona Suzana Luzia, Balesteiro, Lorandi. Recebeu de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, da equipe daquela casa acolhedora e de seus familiares, as felicitações pelo seu nível. Mas, nesta manhã, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside lá em Araraquara e é São Paulino. Ele é o senhor Luiz Ernesto Batelli, figura muito benquista na Morada do Sol, e ele diz em seu e-mail que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ele, o araraquarense São Paulino, Sr. Luiz Ernesto Batelli, Silvio Caldas, em belíssimo arranjo do Renato de Oliveira, do pianista Antônio Bruno, Velhos Carnavais, Canhoto da Paraíba, talentoso, Canhoto da Paraíba, violonista, dos melhores que a nossa nação conhece. Canhoto da Paraíba, dedilhando, do Armando Cavalcante, grande sucesso do Luiz Lua Gonzaga, Boiadeiro. Tudo isto para ele em nossa sintonia lá em Araraquara, senhor Luiz Ernesto Batista. que ainda quero ouvir, com Francisco Alves, roupagem Lírio Panicali, adaptação do Oswaldo Santiago, Nunca Saberás. Vocês se recordam, talvez nem chegassem a ver os bons carnavais de outrora, dos quais eu não posso esquecer, do corso e dos cordões bem ensaiados, que sambas, que marchas houve no passado. Por isso eu vim recordar a mocidade de outros tempos. 2 meses antes já cantava o repertório dos sambistas. Em toda casa se ensaiava, eram cordões de pastorinhas, eram motivos nacionais. Por isso eu vivo da saudade daqueles velhos carnavais, a mocidade de outros tempos. 2 meses antes já cantava o repertório dos sambistas. Em toda casa se ensaiava, eram cordões e pastorinhas, eram motivos nacionais. Por isso eu vivo da saudade daqueles velhos carnavais. Não sei se vocês se recordam, talvez nem chegassem a ver os bons carnavais de outrora, dos quais eu não posso esquecer, do corso e dos cordões bem ensaiados, que sambas, que marchas houve no passado. Por isso eu vim recordar, por isso eu vim recordar. sentimento e jamais saberá. Nunca esta mágoa divinhará. Prêmio castigo guardo comigo, oh meu amor. Basta saudade, eternidade em dor. Não quero que ria meu sofrimento e jamais saberá. Rezo teu nome em meu coração, embora sinta maior a minha paixão e te ame mais, nunca direi, nunca saberá. Teu nome em meu coração, embora sinta maior a minha paixão e te ame mais e mais, nunca direi, nunca saberá. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Juninho, mais um intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, Orlando Silva, Cartola e Silvio Caldas.